Vocês ponham só um cantinho, ouvirem a nossa emissão, e então vocês estão com mais uma emissão com as Manhãs Românticas, e apresentado por Lourenço, das 9 até ao meio-dia. Então vamos ficar com a música, muita música e poucas palavras, e boa continuação do dia a todos e muita coragem.

ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. E vocês estão à escuta da emissão As Manhãs Românticas. Então vou passar aqui uma canção que tem por título que se a Susana a cantar para ti. Então é para vocês todos que ela vai cantar para quem está à escuta da minha emissão. Eu desejo um ótimo dia. Então vamos ouvir esta linda canção, Susana a cantar para ti. E o meu coração bate cada vez mais alto. Já o suas palmas a chamar, a dizer que o meu lugar eras de palco, a cantar. Na multidão, um sorriso vale mais que mil palavras. Serão as suas vidas numa canção, e por uma noite esquecem todas as mágoas a cantar. Mais alto. Vimos ouvir Susana cantar para ti. Então, e continuamos com a nossa emissão e vou passar aqui uma música que tem por título Apito ao Comboio. Então vamos dar uma voltinha de comboio. Também de vez em quando é bom. Então vamos escutar esta canção. Apito ao comboio sobre o rio Porto. chegar ao porto. É pito ao comboio, lá vai a pitar. É pito ao comboio, à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha. É pito ao comboio, no centro da linha. É pito ao comboio, logo de manhã, vai cheio de moças para a covilha. É pito ao comboio, logo de manhã, vai cheio de moças para a covilha. É pito ao comboio, lá vai ao pitão. É pito ao comboio, à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha. É pito ao comboio, no centro da linha. É pito ao comboio, que está no eiro. É pito ao comboio, ao chegar à beira. É pito ao comboio, que está no eiro. É pito ao comboio, ao chegar à beira. É pito ao comboio, lá vai a pitar. É pito ao comboio, à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha. É pito ao comboio, no centro da linha. A vida é bela, ela é bela, ela é bela. Ora, vimos de escutar A Vida é Bela, e então vamos continuar com a nossa música e vamos então ouvir Porque Andas Triste. Há umas pessoas que andam tristes, mas outras andam com alegria, porque têm coisas para andar tristes. Mas a tristeza também, às vezes, faz bem. Olha, e temos que continuar com a vida. Então vamos continuar com Porquê Andas Triste. E vocês estão à escuta das Manhãs Românticas na Rádio Arco-Íris, Orleão, 96.2. Encontrei-te um certo dia, numa tarde de agosto. Não vi em ti alegria, mas sim lágrimas no teu rosto. Eu de ti me aproximei, para te dar o meu carinho. E logo verifiquei que tu choravas baixinho. Eu de ti me aproximei para te dar o meu carinho. E logo verifiquei que tu choravas baixinho. Porque andas assim tão triste? Tu diz-me lá qual é a razão. A esperança ainda existe, manda embora a solidão. Porque andas assim tão triste? Tu diz-me lá qual é a razão. A esperança ainda existe, manda embora a solidão. Passados dias depois, te voltei a encontrar. Passear os dois juntinhos à beira-mar. Foi por causa dos teus pais que tu choravas assim. Hoje já não sofres mais, hoje já não sofres mais, porque estás junto de mim. Foi por causa dos teus pais que tu choravas assim. Hoje já não sofres mais, hoje já não sofres mais, porque estás junto de mim. Porque andas assim tão triste? Tu diz-me lá qual é a razão. A esperança ainda existe, manda embora a solidão. Porque andas assim tão triste? Tu diz-me lá qual é a razão. Esperança ainda existe, manda embora a solidão. Foi por causa dos teus pais que tu choravas assim. Hoje já não sofres mais, hoje já não sofres mais, porque estás junto de mim. Porque andas assim tão triste? Tu diz-me lá qual é a razão. A esperança ainda existe, manda embora a solidão. Porque andas assim tão triste? Tu diz-me lá qual é a razão. A esperança ainda existe, manda embora a solidão. Porque andas assim tão triste? Tu diz-me lá qual é a razão. A esperança ainda existe, manda embora a solidão. Você bem sabe que não lhe prometi o mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Se você quer partir pra viver, por viver sem amor, não tenho culpa. Eu não lhe prometi.

sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Mais um dia amanheceu e eu sozinho aqui estou, esperando por você que não vem. Isso eu bem sei, eu bem sei. Diga, amor, o que vou fazer se eu não vivo sem me ver? Desde que você se foi, para mim nada tem valor. Com teu rosto de bondade, alivias a saudade, nos ajuda.

vida eu pude ser feliz, pois eu não queria acreditar no amor, mas alguém que não consigo esquecer fez de mim o que bem quis e transformou meu viver. Vocês estão à escuta das Manhãs Românticas na Rádio Arco-Íris 96.2. Então, espero que estejam a passar uma boa manhã. Faz sofrer o coração do imigrante de tantas saudades ter e não poder esquecer a sua terra distante. Essa saudade recente da terra e da sua gente que deixou ao ir embora são uma coroa de espinhos que arrasta pelos caminhos dia a dia, hora a hora. São uma coroa de espinhos que arrasta pelos caminhos dia a dia, hora a hora. Dos filhos e dos pais sente saudades mais no seu peito a sangrar. Mas foi preciso partir para poder conseguir sua vida melhorar. Vivendo de dor constante, o pobre do imigrante que foi para longe trabalhar. E nessa saudade imensa, o imigrante só pensa um dia poder voltar. E nessa saudade imensa, o imigrante só pensa um dia poder voltar. Essa saudade imensa, o imigrante só pensa um dia poder voltar. E nessa saudade imensa, o imigrante só pensa um dia poder voltar. Ora, 10:56, estamos a 4 minutos das 11 horas, da última hora da nossa emissão. Então vamos ficar com esta canção, Onde Está o Amor, e depois vamos passar uma página de pub e a seguir viraremos para a nossa última hora da emissão As Manhãs Românticas. E vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 e estou na presença de Lourenço. Então, um ótimo dia que eu vos desejo, de terça-feira, 28 de dezembro, que estamos a 4 dias deste fim de ano. Então, boa coragem e boa música. Onde está o amor? Alguém tem que me dizer. Perguntei às estrelas e à lua e até essa brisa que passa me avisa que o amor eu ainda acharei. Onde está o amor? Onde está o amor? Onde está o amor? Não consigo descobrir. Onde está o amor? Já lutei, não consegui. Dizem que só o amor vale a vida, mesmo que seja ilusão. Hoje eu sei que eu vivo sonhando com o amor junto ao meu coração. Onde está o amor? Eu preciso encontrar. Onde está o amor? Ninguém sabe explicar. O amor é ternura e carinho, é o motivo da gente viver. Em seus olhos eu vejo a verdade, o amor só existe em você. Onde está o amor? Onde está o amor? Onde está o amor?

sempre importante ao imigrante um dia de voltar. Partiu para o estrangeiro numa dura despedida à procura do dinheiro para governar sua vida. Deixaram tudo para trás com uma enorme coragem. Quando voltares, vinda em paz, fazei uma boa viagem. Quando voltares, vinda em paz e fazei uma boa viagem. Imigrante, imigrante, tens cá sempre o teu lar. Será sempre importante ao imigrante um dia de voltar. Imigrante, imigrante, tens cá sempre o teu lar. Será sempre importante ao imigrante um dia de voltar. Anseia a hora de vos ver chegar. A nossa raça portuguesa nunca irá ficar mal. Lusitanos com firmeza e viva Portugal. Lusitanos com firmeza e viva Portugal. Imigrantes, sempre o teu lar, será sempre importante ao imigrante um dia de voltar. Imigrante, imigrante, tens cá sempre o teu lar, será sempre importante ao imigrante um dia de voltar. Sempre importante ao imigrante um dia de voltar. Imigrante, imigrante, tens cá sempre o teu lar. Será sempre importante ao imigrante um dia de voltar. Ora, então vimos ouvir a canção de imigrante. Então vamos ouvir um outro artista que chama-se Agostinho Mesquita. Este artista já passou cá por Orleão. Então vamos ouvir duas ou três músicas dele e depois continuaremos com muita, muita música. Entre nós tudo acabou. Passas por mim de cabeça erguida e com ar de convencida de quem não sabes quem sou. Por mais que possas fazer, não consegues apagar o que entre nós aconteceu. Existe um sentimento maior que se transformou em dor, mas que ainda não morreu. Não acredito que já não sintas mais nada. Quando estás muito enganada, não acredito que já não sintas mais nada. Tu andas só iludida. na vida, mas estás muito enganada. Também tenho o esforço da minha mão, mas não quero que fiques a pensar. Espero que vais voltar por pena ou compaixão. Talvez um dia poderás entender que nem tudo é aquilo que parece. Às vezes, sem a gente perceber, ficamos a pertencer a quem menos merece. Não acredito que já não sintas mais nada. Mas estás muito enganada. Não acredito que já não sintas mais nada. Tu andas só iludida porque subiste na vida. Mas estás muito enganada. Estás muito enganada. Não acredito que já não sintas mais nada. Tu andas só iludida porque subiste na vida, mas estás muito enganada. Quem eu amo não me quer. mas eu fico apaixonado. Fazendo tudo pra ninguém me ver chorar. Só de pensar que ao chegar à minha casa, abrir a porta e meu amor não encontrar. Com certeza ela está acompanhada. E eu aqui feito palhaço nesta mesa, com a cara enfeitada de alegria, remoendo de tristeza. Quem eu amo não me quer, quem eu quero não me ama. Lá em casa está sobrando um lugar na minha cama. Este copo de cerveja vou, mas eu fico apaixonado. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Só porque eu não estou. Quando te faltar as forças, lembro o meu amor. Cada vez que o sol se esconde, lembra-te de mim. Cada vez que andas perdido, lembra-te de mim. E do cada vez que choras, só por eu não estar, meu amor, não desesperes, vá por me lembrar. Tenho sempre ao lado, lembrado de nós dois, apaixonados como sempre, sempre foi. Quando a saudade se transforma em dor sem fim, lembra-te de mim, meu amor, lembra-te de mim. Tenho sempre ao lado, lembrado de nós dois, apaixonados como sempre, sempre. Agora 11 horas e 32 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 e estão à escuta das manhãs românticas na companhia de Lourenço até ao meio-dia. Apaixonados como sempre, sempre foi. Anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais: Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Nos teus olhos, pensando nessa triste despedida, julgava que era o fim do nosso amor. Depois de te dizer o que sentia, pensei que eras capaz de me entender. Não foram só palavras que sabias, mas foi tudo que eu tinha para dizer. Agora sou feliz, contigo do meu lado, não vou me arrepender. Não quero mais partir, eu não te vou deixar sozinho, sem ninguém. Serei feliz contigo, meu amor, também.

Estamos à escuta de Helena Correia, vai lá ao meu lado. E são 11 horas e 53 minutos, estamos a 7 minutos do nosso fim de emissão, as Manhãs Românticas. Então vamos ficar com o conjunto Maria Albertina, Ave Maria, e esta música é dedicada de mim mesmo para todas as pessoas que tiveram à escuta da minha missão esta manhã. Então desejo tudo de bom e boa sorte para todos e muita saúde. Então vamos escutar esta canção. Que o teu amor fosse meu, podes crer que julgaria ser um milagre do céu. Se a minha vida és de adorar, porque me fazes assim penar, viver sem ti, oh que aflição, Ave Maria do coração. Se a minha vida és de adorar, porque me fazes assim penar, viver sem ti, oh que aflição, Ave Maria do coração. Ah, na aldeia quem me diga que me andas a enganar. Não te importes, rapariga, por quem veja faz falar. Esse teu amor primário pode fiar. Diz-me, Deus, ser traiçoeiro. amor. Peço perdão ao Salvador e vou salvar-te desta aflição. Ave Maria do coração. Que Deus te pague, Maria, a alegria que me deste. Dar-te mais amor queria, mas por horas chega este. Não tenhas medo da inveja, nem dos sorrisos banais, porque só cabe na igreja o nosso amor, nada mais. Lá na capela, junto ao altar, Nosso Senhor nos há de casar, teremos dele a proteção, Ave Maria do coração. Teremos Deus a proteção, Ave Maria do coração. Sair daqui. Está tão distante o nosso passado, já não vi ao fim. Não vale chorar, pois sabes muito bem que foi por ti que fiz estas malas daqui. Vou levá-las para longe de ti. Pode esquecer que volte e nem esperes de me voltar a ter nas tuas mãos. Eu vou chorar, tentar esquecer o que entre nós aconteceu. Foi por ti que enfim morreu. Ora, pois é, minhas senhoras e meus senhores, e então eu cheguei mais uma vez ao fim desta emissão. Espero que tivesse sido do vosso agrado. Ora, da minha parte foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e então eu estarei cá sexta-feira, se Deus quiser, para a minha última emissão deste ano. Estarei aqui com o fim de semana à porta, sexta-feira, se Deus quiser, e espero que vocês daqui até lá fiquem bem, com muita saúde, é o que eu desejo, e façam muito cuidado com vocês, porque o tempo está mau e este vírus anda aí, é preciso ter muito, muito cuidado com isto. Então eu desejo um ótimo fim de dia e até a sexta-feira, se Deus quiser, e muita saúde, e então vou deixar com a Terapia Internacional. E até sexta-feira, se Deus quiser.